Retorno 864. A planificação na Prodituna desça para 2 mil pés, ajuste padrão. Salvador, passa meu quilo, Serra Lima, certificação na chegada Mária. Aforra meu quilo, Serra Lima, sua identificação na chegada Mária e desça até o 050. Saída 2521, chama em Recife, na frequência no 25.45, alternativa no 2685. Recife no 2545, alterna no 2685. Bom dia. Bom dia, bom voo. 864, está autorizado ILS, é que sem reporte localizador. No a sua identificação, autorizada a chegada a ponto, desça para 4.000 pés, ajuste padrão. Bravo, acionamento critério, chame para decolagem. Serra Lima, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Gol no 864, compete a aproximação final e torre 18 decimal 95. 18.95, obrigado, bom. Silo Serra Lima, desça para 2.000 pés, autorizado ILSX6, seguirá o tráfego à frente a 10 milhas, a um Boeing 738. Reporte estabilizado. Sim, descendo para 2.000 pés, autorizado ILSX6. Estará estabilizado aqui em Serra Lima. Cláudia, Serra Baixa travada no 864. Sete Gol no 864, sem livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso na 10 no 864. Tango Índia Bravo, decolagem a critério, não há tráfego a te informar. O ajuste de Salvador 2013, vento 120 graus, 10 nós. A decolar e reportar na final do 97 para cruzamento do campo. Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo, Serra Lima, estabilidade no local de outro. Kilo, Serra Lima, continue a aproximação, após ter um trem de pouso baixado travado. Trente, Lima. Milhas 17, outra milha brava. Tango Índia Bravo está autorizado o cruzamento agilizando da presente sobre o eixo da 17, reporte livrando o eixo da 10. Positivo, agilizando da presente. O Gol 864 no solo aos 17, a livrar a direita 1211. Livrando 211, né? Oi, o Papa Romeu Kilo Serra Lima solicita da presente mudança de regras e bate pela direita da 17. 7 Kilo Serra Lima, plano cancelado aos 18, reporte girando base pela direita para 17. Forma o tráfego, helicóptero mantendo 500 pés no momento em aproximação para o cruzamento do hoje da 10, não vai interferir no seu pouso na 17. Ciente, reportará de base para a final da 17 Kilo Serra Lima. Serra Lima, após o pouso, segue para qual pátio? Pátio 5, a guarda deve estar. Sérgio. Livrou o eixo da 10, Tango Índia Bravo. Sérgio, Tango Índia Bravo, controle 1208. 1208, boa. Livrou o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossiga. Ocupei, senhora. Prossiga para o controle Tango Índia Bravo. Positivo, é, decolou do Enrimar, cruzou o eixo do 10, está ingressando na linha do litoral, até o farol da barra. Certo, mantém as condições visuais da vista no 013, informe intenções do voo. Intenção é Enrimar, vai fazer sobrevoo na linha do litoral após... É, vai pra São Caetano. Certo. 791, desça para 2.000 pés, ajuste padrão. Serra Lima no solo aos 2-1, livre à direita, estação na frequência livre, boa. Bravo, que Luiz, que mantém as condições visuais, adiciona 013, reporte rotatória de visual com campo. Goma 791, voe Duna da Presença, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Duna da Presença, 791, aporte estabilizado. Afirmação 4207, acione identificação, autorizada chegada bom, se para 4.000 pés, ajuste 013. 1013, acione identificação, azul 4207. Estabilizado, gol 1791. Gol 1791, complete sinal de semi-torre, 1895. 1795, 791. Gol 1791, está estabilizado no ILS. Gol 1791, cheque trem. Ok, bom, tem bastante 791. Sabe, Tango, isso é bravo. Tem bastante gravado, 791. 91, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso autorizado, bom, 791. Uno 791, no solo 30, livrar à direita, 1211, bom dia. 211, 791. Quarta gol, bom dia, a linha e decola pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. A linha decola 1-0, gol 0 nós. Voo 4207, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. Gente, Bravo Kilo Whisky, chame Torre, 1895. O Gol 1094, decolados 33, controle 1208. 1208, obrigado, até a volta. Bravo Kilo Whisky, confirme. Kilo Whisky, que reporte curta final na 7. Só para informar, só que nós estamos sobrevoando uma mancha de óleo grande aqui à nossa esquerda, próximo à praia. Quem é essa informação? É o Gol 1094, decolado agora com 2700. Agora tem uma mancha grande de óleo, duas manchas. Gente, obrigado pela informação. Gol 1094, contato radar, suba para o nível 370, sai da MOMO. A MOMO subindo nível 370. Confirme se há alguma embarcação por perto, o Gol 1094? Não, negativo. Não tem nenhuma, não. Certo. Gol no 1162, bom dia, autorizado chegada a mar e disparo nível 050. Visado. Voando a Torre de Duna, aeronave à frente, cerca de uma milha sem altimetria. É um helicóptero Hawk 44, mantendo 500 pés, vai interferir na aproximação. O Azul 4207. Tá, okay, muito obrigado. A interceptação do Jalim Report. Para regresso? Sim, estamos abraços. Estabilizou a chama Torre? 4207. Azul 4207, complete sinal de chame Torre, 1895. 1895, obrigado. Torre, Salvador 4207, estabilizado. Azul 4207, check trem. Já lhe confirmo o trem. É o Bravo Kilusk, no solo, aos 37, atualizado o backtrack, que é o Oliveira, frequência livre. Confirme. Prossiga, Zulete, Quebec, Rio. Baixado e travado, 4207. 4207, livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 109. Muito obrigado. Livre pouso, não no zero, 4207. Vamos na 094, estamos no centro Recife, 12545 e alterne 12685. Gol 1162, vai direto Duna, desça para 2000 pés, adiciona 012, autorizado final LS, porta estabilizada. TP5220, bom dia, autorizada a chegada a Mari, reporte Miguel de descida. Então 3895, autorizado, aliás, eu coloco pistão no zero, vento no 20 graus, no 09. Marinha de agora, 3895. Tarde, reporte através do Parque de Pituaçu, Tango Índia Bravo. Chame Torre, 1895, Tango Índia Bravo. Pessoal, meu nome é Alexandre Mike, bom dia, sua identificação. Pessoal, Romeu Zulete, Romeu Mike, contato radar 65 milhas, Nordeste, Salvador, mantenha o nível de voo 120. Pois, boa. Corro no 556 Lima, tempestão no zero. Mandou, está 3895. Está 3895, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, vou direto Leda. 320, da presente Leda, 3895. Controle Salvador, Trip 5220, ideal descida. Trip 5220, desça para o nível 050, voe direto Duna. Para o 050, voando direto Duna, Trip 5220. Voo no 556, livre, decolagem. Pistão no 0, vento no 20 graus, 099. Decolagem 0. Siga, Tango de Abraço. Tango de Abraço, dá presente. Autorizado cruzamento do eixo no zero, reporte livrando. No 556, decolado às 4:30, controle no 208. 208, volta. Salvador, Gol no 556, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. Dá presente, direto mesmo, faz 360. Tango de Abraço, visual com tráfego. Pousa critério na RMAL, vento em Salvador, 40 graus, 08 nós. Ajuste 1-0, 1-2, reporte no solo. Chamou solo, bravo. Gol no 162, complexo final, Sami Torre, 1-1-895. 1-8-9-5, 1-8-1-9-5. Salvador, bom dia, gol 1162. Gol 1162, continua a aproximação, reposte terra, trem de pouso baixado, travado, informa helicóptero. à sua esquerda, comprou a Nordeste, mantendo 500 pés, não interfere no seu eixo de aproximação. Frente, voo 962. Agilizando, autorizado. A linha de cola pista 10, vento no 30 graus, 09 nós. Externo, baixou e travou, voo 1162. Sente, o voo 1162 continua em aproximação, a nave da está iniciando a rolagem no momento. Sente, voo 1162. Gol 1162, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, gol 1162. Nosso solo 49, frequência livre, boa tarde. Decolado aos 5, correção aos 4, 9, controle 1208. 1208, 3191. Boa tarde, boa viagem. Obrigado, boa tarde. Isso, 1251 e alterne 13325. Quer confirmar a frequência? 1251 e alterne 13325. 251, 3325. Vamos mostrar o tema, Sereto. Igualmente. Motor de Salvador, o T3191 decolou, cruzando 1.700, iniciando curva direita, boa tarde. T3191, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, veio direto Leda. Direto Leda, 340, T3191. 35220, desça para 2.000 pés, adiciona 012, motorizado sinal LS, partida de dados. Seguinte para 2.000 pés, reportaré estabilizado, trip 5220. Gol 1162, solo ao 51, direita, 121, decimal 1, o solo. 211, no 1162. Bono 556, Semicentro Recife, 1251 e alterne 13325. 251-3325, gol 1556. Cinco, dois, dois, zero, estabilizado no localizer. Tripe 5220, complete sinal, chame torre, 1895. 1895. Torre Salvador, o Tripe 5220. 220, boa tarde, continua a aproximação, reporta embaixo travado, final da pista 1-0. 5220, reportará abaixo travado. Tipo 5220, baixar travado. Tipo 5220, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 10 norte. Paciente, está autorizado pouso para o Tipo 5220. Três, 5220, solo 59, direita 121, decimal 1, solo.